sentar, por favor. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está vista. E já vem em nossos corações para sempre. Eu acho que já esgotamos o tema do batismo de Jesus. O doutor Mário da Cruz é que ficou de argumentar com os juristas do mundo a respeito da validade da palavra de Deus para todos os setores do conhecimento humano. Ora, imagine que a lei dos homens não tenha nada com a lei divina. Então essa lei seria feita para um outro Deus que não conhecemos. Doutor Mário, o microfone, por favor. O senhor estava falando sobre o batismo, não é? Se eu quiser, eu leio o texto. Se houver necessidade para reforçar alguma coisa a respeito do batismo de Jesus. Bem, enquanto o doutor Mário vem se aproximando aí, vamos à leitura então do Evangelho. Vamos continuar. Depois nos comentários ele ingressa. Aquele que vem do alto. Vejam que título. Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 36. Indo Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali se demorou com eles a batizar. João também batizava em Enon, perto de Salim, porque havia lá muitas águas e muitos lá iam e eram batizados, visto que a esse tempo João ainda não tinha sido metido no cárcere. Uma questão surgiu entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Aqueles, indo ter com João, lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão e de quem deste testemunho, eis que também batiza agora, e todos vão ter com ele. Respondeu-lhe João: Não pode o homem receber coisa alguma que lhe não seja dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Não sou o Cristo, sou apenas um emissário adiante dele. Quem tem a esposa, esse é o esposo. Mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois esta alegria me coube com abundância. É preciso que Jesus cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e de coisas terrenas fala. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebeu o seu testemunho, esse atestou que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e tudo lhe pôs nas mãos. aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que desobedece às ordens do Filho, não verá a vida, mas a cólera de Deus fica sobre ele. O Evangelho de Jesus é uma riqueza de que o mundo anda esquecido. Fala-se em religião, fala-se em crença, fala-se em evangelho, fala-se em apocalipse. Muitas pessoas se surpreendem, às vezes até se sentem mal, por causa de tantas coisas que se dão no mundo, ditas como religiosas e não são. A luz da vida eterna está aqui nessas palavras. E nós vamos comentá-las calmamente com vocês, porque vocês então vão entender porque a pregação da religião divina sempre polemiza, porque realmente vem do alto. Vem do astral de Jesus e vai fazendo bem às criaturas humanas, e lhes vai transformando as mentes, muita vez sem que elas percebam. Agora, um grande esportista brasileiro diz que, de uns anos para cá, está se preocupando com Jesus, com Deus, por mais incrível que pareça, é justamente a partir dessa época que começa a receber as publicações da religião de Deus. Isso nos dá satisfação, porque nós estamos vendo que a palavra desta obra não está perdida, nem um pouco. Porque esta mensagem vem do alto. E há muitos Nicodemos que precisam ser despertados. Na verdade, a religião de Deus, com o centro espiritual universalista, trata de uma linguagem que vem do mais alto. Como eu disse, em umas. A religião de Deus veio do astral de Jesus. Essa passagem do Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 22 a 36, vem ao encontro das palavras de Jesus a Nicodemos. Porque Jesus falou assim com aquele mestre em Israel. Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui a página 59 do terceiro volume das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. A indesmentível eternidade da vida. É no capítulo Quanto à Conquista da Verdade, quando nós dizemos assim: a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Página 59. Vamos lá. A indesmentível eternidade da vida. Volume 3 das Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, cuja primeira edição esgotou-se no dia do Congresso, 2 de março de 1991. João Evangelista relata, no capítulo 3 de seus registros evangélicos, que certa feita, na calada da noite, Nicodemos foi visitar Jesus à cata de conhecimento espiritual. E se estabeleceu um dos mais famosos diálogos da história, pois o fariseu, um dos maiores de Israel, reconheceu em Jesus autoridade ao dizer-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E as lições do Cristo subiram a tal patamar que Nicodemos, deslumbrado, lhe perguntou: como podem suceder estas coisas? Ao que Jesus acudiu: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes isto? Em verdade te digo que nós afirmamos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me acreditais, como crereis se vos falar das coisas celestes? Ora, acerca da advertência de Jesus: se tratando de coisas terrenas não me credes, como acreditareis se vos falar das coisas celestiais? Afirmamos que esta descrença ainda ocorre na terra para aqueles que partem para o plano invisível, graças à grande ignorância quanto às coisas que interessam ao Espírito, a parte eterna de todo ser vivente, incrédulo ou não. Como dizia Zarur, não há morte em nenhum ponto do universo. É necessário bradar às consciências que a vida continua. O homem precisa realmente aprender que Deus não nos criou para nos matar, como ensinava o ilustre proclamador da religião divina. Não existe qualquer absurdo em trazer à baila esses problemas, porque todos os seres terrenos, sem exceção, reis e súditos, pobres e ricos, nobres e plebeus, fiéis e sacerdotes, religiosos e ateus, civis e militares, negros e brancos, têm um encontro marcado com a morte, mais dia, menos dia. Alguma vez o ser humano fatalmente se pergunta: por que nasci? Por que vivo? Por que um dia terei de morrer? Mal sabe ele que ao procurar e a encontrar as respostas a essas inquietantes questões, estará encontrando também um tesouro que nem a traça e nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões escavam ou roubam, conforme o conhecido ensinamento do Cristo no seu Sermão da Montanha, anotado pelo evangelista Mateus, no versículo 19 do capítulo 6, que prossegue assim: ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Doutor Mário da Cruz, vamos lá. Irmão presidente, Deus está presente. Viva Jesus. A respeito desse importante tema, o batismo de Jesus e o batismo de João, nós podemos dizer que o batismo de João é aquele arrependimento que o ser humano alcança e, portanto, ele dá início ao seu processo de renovação de vida, buscando, através das lutas reencarnatórias, se redimir de todas as culpas perante a lei de Deus. Agora, o batismo de Jesus é, portanto, mais importante, porque ele atinge a redenção do ser humano pelo fogo e o Espírito Santo. Jesus quis dizer, por certo, quando se refere ao fogo do Espírito Santo, ao sofrimento que o ser precisa suportar depois que se arrepende, para com isto se redimir de suas culpas perante a lei de Deus. E uma vez alcançando essa redenção pelo batismo de Jesus, é como eu falara que Jesus falou aos seus apóstolos, confortando-lhes o espírito, de que tivessem bom ânimo, porque ele, Jesus, tinha vencido o mundo, portanto, tinha vencido a todas as possibilidades de erro. E isto, naturalmente, o espírito precisa alcançar. Muito obrigado, doutor Mário da Cruz. Bom, eu vou parar por aqui. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. E já vem em nossos corações para sempre.